Nossa, que clima gostoso. A gente começa transando. Todos nós. É porque acabou transando. É. Eu transando com o Ricardo Eletro. É verdade. Eu não, a Cláudia. A Cláudia. Eu não, a Cláudia. Não, não, não confundam, hein? Não, por favor, não confundir. Não confundir personagem com atriz, é verdade. Acho que pode só começar direto, assim, como se já tivesse. Como se a gente estivesse transando. Como se a gente estivesse transando. Você sabe que número é esse? Eu acho que esse é o número 75. Esse é o espírito, eu acho. Eu acho que esse é o número 75. Mas se não for, é o 76. Não, mas e o sabor? E se esse podcast fosse um empada? Qual é o sabor de empada que seria? Empada de transa. Empada de transa? Você, Pedro. Eu acho que seria de palmito. Eu curto palmito. Você. Não? Que isso? Eu gosto de palmito. Eu me recuso a aceitar essa resposta que você vai falar palmito. Ele... É? Mas eu gosto de palmito. Não, cara. Não é qual empada você gosta. Mas eu quero. É um sabor existencial de empada. É. Vivemos num país livre, democracia américa. Não, é o sabor existencial da empada. Tem um sabor transa, tem um sabor felicidade, tem um sabor depressão, tem um sabor chorei no banho. Tem esse. Aproveitando, então. Esse tem o. Esse aqui é o masturbanho, então. Sabor masturbanho. Masturbanho. Masturbanho. Ganhou. Empada de masturbanho. Gente, boa noite. Começamos mais um Navio Pirata. Esse é o Navio Pirata de número 75 ou 76. Ou masturbanho. Ou masturbanho. Ou empada de masturbanho. Ou empada de masturbanho. Episódio empada de masturbanho. Sim. E eu sou o Pedro Falcão. Temos aqui a gloriosa Hel Havani. Palmas pra Hel Havani, por favor. Obrigada, amigos. Nós temos aqui Raoni Marx. Palmas para Raoni Marx também. E o eterno barbudo maravilhoso Daniel W. Ponto. É isso aí. A gente tá tão pertinho hoje do tá outro. Fofo, né? Então, hoje, como tá chovendo e a polícia está batendo em muitas pessoas... Oi, amigos, senta aí. Oi, aí, galera, beleza? Tudo bom? Ah, chegou mais pessoas. Aí, da hora. Muito... Vocês vieram ouvir o podcast de masturbanho hoje. É, sabor masturbanho. Sabor masturbanho. Vocês vão curtir. É, mas é, basicamente hoje a gente teve que dar uma improvisada porque começou a chover loucamente, chover água e porrada da PM. Água e tiros. Água e bomba. Chovendo bala. É meu tipo de chuva essa. É esse que você curte. É o melhor. Melhor tipo de chuva. Chuva de efeito moral. Então, se não é esse tipo de chuva, eu nem saio de casa. É desse jeito. É desse jeito, né? E hoje a gente teve que improvisar, a gente normalmente faz lá fora, mas lá fora está o dilúvio, e a gente está aqui dentro, quentinhos, no sequinho, sensuais. Bem pertinho. Tá todo no calor humano. E essa é basicamente a experiência que vocês teriam... É, se vocês tivessem vindo. Desculpa, eu tô falando com as pessoas no futuro. Mas tá. Então, se vocês tivessem visto Star Wars. Se também. Vocês tivessem é visto Star Wars. E se vocês apenas colassem em casa e vissem a gente gravando, seria basicamente isso: um seria olhando isso, pra cara do outro. E é meio estranho. A gente aqui, assim, muito então, perto. Não, mas aqui a gente pôde dar uma zoada num amigo ali que queria. Como é que era o sonho dele? Qual que é o seu sonho, Thales? Uma bomba e a roupa dele não servisse mais. É como verdade. É que é? Ninguém se importa, mas a gente pode fazer esse momento aqui, né? Estourasse uma bomba e a roupa dele não servisse mais. É sempre um problema quando você tá lá no meio da manifestação. Você tá lá no meio da manifestação, estoura uma bomba e você olha... Putz, a camisa da fica 16, tá ligado? De repente você tá de crop top, assim. É, então ficou a dica pro pessoal de casa. Quando for pra manifestação, você usa uma roupa duas vezes o seu tamanho. Porque aí se estourar a bomba em você, você não perde a roupa, entendeu? Continua com o look. O look dica continua aí, em dia. Eu vou te zoar muito hoje à noite ainda. Relaxa. Eu tô fedendo, você pode me zoar também. Eu cheguei de ônibus agora. É pra isso que a Hel serve. Tá tudo em casa aqui. Tá em casa. Mas hoje, já que você falou de Star Wars, há muito tempo atrás, mas já que você curte tanto Star Wars... Você assistiu? Eu não quero contar pra vocês se eu vi ou não, vocês vão adivinhar se eu vi ou não. Gostei baseado disso. No que eu disser. Tá, então vamos lá, quem aqui assistiu Star Wars? Ó, levantem a mão só pra saber. O novo, é isso. Beleza, ó, até a galera lá atrás, muito bem. Vocês ótimo. Querem dizer todos? Ou todos, então, um beleza. Só. Porque assim, a gente, é bom a gente avisar. Mas é tipo, vai rolar spoiler solto aqui. O spoiler vai comer solto aqui. Ah, então. E então é isso. Então, assim, se vocês ainda não assistiram o filme, se vocês ainda não sabem que o Han Solo morre, vai ter spoiler. Então, fiquem espertos nisso, porque vai ter spoiler ao longo desse podcast. Isso foi tão desleal. E foi... foi foda. Tipo, a polícia tá batendo em criança lá fora. E eu tô tipo, nossa, mas isso foi malvado. Isso, Pois é, caras. Mas a grande realidade é que rolou um Star Wars desde o ano passado, que a gente não tinha assistido. Que, na verdade, a gente fez... Rolou desde 74, isso vai estar rolando, inclusive. Faz um tempo. E a gente tá... No último episódio, a gente... desmereceu o Jorge Lucas e todo o seu trabalho como ser humano. Ele. A gente desmereceu. Todo o trabalho, o legado. O legado de Jorge Lucas. Apesar de depois eu li na internet aquela teoria das teoria dos anéis. Que é do, isso? Do Star Wars, que é muito meia-noite. Louco. Que teoria é essa? Eu tô perdendo. Cara, anéis penianos? Anéis penianos do Star Wars. Em formatos de sabres de luz. Redondos. É verdade isso? Não porque é verdade. Eu quero de aniversário. Não é verdade. Mas basicamente dizem que as histórias dos Star Wars, dos filmes, elas são meio que complementares e formam tem um formato de anel, né? Eu vou falar a minha primeira coisa que eu achei sobre Star Wars, então. Minha primeira teoria. Fala. Lá vem. Darth Vader é Jesus e as árvores somos nós. Sim, eu acho que é verdade. Inclusive, ele renasceu no terceiro dia. Não sei se você assistiu. Eu não. Eu ia falar. Foi rápido, cara. Nossa, foi muito rápido essa vez. Cara. Puta que pariu, eu preparei uma série de coisas pra falar. Não, tudo bem, mas isso, agora que a gente sabe que você não assistiu. Eu não assisti. Conta pra gente como que você acha que é isso. Como que eu acho que é? Descreva pra gente. Do primeiro ao terceiro ato. É o seguinte, assim primeiro começa assim. O que acontece? Tá bom. Tudo preto. Aí, a gente já sabe, né? Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Isso aí, tá todo mundo já tava ligado já antes de sair de casa. Aí a mulher chegou assim e falou, cara, mó treta. Aí a galera falou assim, caralho, fudeu, mano. Aí o maluco mongolzão chegou lá e falou, vou matar o Han Solo, fudeu. Aí o maluco mongolão. Aí falou, caralho, meu pai. Aí fudeu mesmo. Aí falou, caralho, matei meu pai. Aí falou, caralho, mas isso já aconteceu no outro filme. Falou, caralho. Aí não tinha muito o que acontecer mesmo não, né? Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Aí voltou, aí tudo preto de novo. Aí voltou. Aí esqueci. Não, é isso. Fim. Acabou. Uhul. Melhor filme. Perfeito. É basicamente isso. Palmas. Isso foi maravilhoso. Foi uma bela descrição. Melhor resenha de Star Wars do mundo. Do mundo, né? É exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece, inclusive. Piu, piu, piu. A maior parte do filme é isso, mano. Bom, realmente. Cara. Muitos piu, piu, piu. Mas pior que depois, com o distanciamento, você acaba vendo meio que isso no filme, né? De tipo, acontecem umas paradas, eles vão pra um pico, aí eles vão pra outro pico, aí eles conversam com aquela tiazinha lá, aí, tipo, chegam uns caras lá pra dar uns tiros. Não, e tudo isso intercalado com o Kylo Ren tendo uns surtinhos, tá ligado? Tendo faniquito, eu tenho tudo, eu tenho meu pai, lançando tudo, tá ligado? Eu vou deixar vocês falarem um pouco, eu vou só concluir a minha teoria, sem por teoria favor, nenhuma, por favor, porque por eu não vi o filme. A minha grande teoria sobre esse filme é que o George Lucas, na verdade, é um gênio. Ele entendeu o universo, e o universo é o quê? É um grande piu-piu-piu, galera. Cara. A gente veio de um piu-piu-piu, e a gente vai voltar pra um piu-piu-piu. Sim. Então é isso, resumindo, ele entendeu o rolê inteiro, e ele só quis colocar uns piu-piu-piu lá. Inclusive, e no meio disso tem outras coisas também, mas... Tem outras coisas. Tem uns caras morrendo, tá? Tem um bagulho, tem. Mas o importante é que começa no escuro e termina no escuro. É a teoria do universo pulsante aí, ó. Caralho. É verdade. Como já Google diria, pesquisar. Pesquisa. Busquem conhecimento. Agora fala sobre o filme. Me conta um filme, vocês, já que eu não vi. Vamos lá. Não, não acontece muito mais que isso. Nada do que eu não sei. Eu vou contar exatamente o seu resumo, só que, tipo, de fato, assistindo o filme, vocês complementem com o que tiver. Mas basicamente começa tudo escuro. É isso que começa assim. Com esse barulho, tá começa desse jeito. Esse é o barulho do Big Bang, normalmente, do filme. Começa assim, tá ligado? Começa com a rota do Daniel. Uh-huh. É, sobe umas letras. Naves, tiros, deserto, pessoas no deserto. Pessoas no deserto. Elas saem do deserto. Eu já vi esse filme, é os Trapalhões. Aquele que eles resgatam a Xuxa. É igualzinho a esse filme. É igualzinho. É igualzinho. É Fofão no Espaço, tá ligado? Fofão no Espaço. É igualzinho. Cara, esse filme dos seus Fofão no Espaço é doentio. É verdade. Por que a gente tá falando de Star Wars quando a gente tem Fofão do Espaço? O que é um Fofão, tá ligado? O que... Começa por aí, tá ligado? Fofão, uma unidade Fofão. Tipo, o que ele é, tá ligado? Tipo, ele é um testículo que tomou vida. Ele é um Fofão? Ele é um Fofão. Mas ele é uma espécie ou então, ele não, é. Não, cara, ele era um testículo que foi mordido por uma aranha radioativa. É isso. É só ele isso. Ele virou o super-herói, o Fofão. Virou aquela porra, virou um super-herói, um bagulho medonho. Tá e o backstory dele? O backstory dele vem de onde, assim? Cara, eu assisti essa porra desse filme sei. Doentio do Fofão e eu passei horas editando isso numa madrugada inteira e achando os 10 melhores momentos do filme. Caralho, velho. E a maioria dos 10 melhores momentos do filme do Fofão estão nos créditos iniciais. Não é sacanagem, é genial os créditos iniciais. Que são? Porque é meio uma homenagem, eu achei, na minha interpretação. Lá vem. A Godard. Não importa como você termina essa frase, ela vai dar errado. Vai. Os créditos iniciais do Fofão no Espaço é são uma homenagem a... E, tipo, não importa. Eu achei acabou. Eu achei uma homenagem. Posso dar uma sugestão de um filme? Pode. Não. Depois. É, eu não vi ainda. Eu não vi esse filme porque eu sei transar. Então, é só eu... Se eu quisesse ver um filme melhor que 50 Tons de Cinza, eu gravaria uma transa minha. Seria mais interessante. Fato. Nunca cheguei nesse ponto, não, mas realmente a minha vida sexual se provou mais interessante do que 50 Tons de Cinza, então não me interessa. Obrigada. E qual foi o momento que você falou, tipo, Star Wars, não quero ver, ah, que bosta, mas 50 Tons de Cinza, que da hora, deixa eu dar 2 horas da minha vida. É, não, amigo, sério, você achou que ia ser melhor? Não sei. Não, você... Mas não, eu não vi. Ah, é pra mas mim, não viu. Ninguém viu, a gente... Viu, alguém viu. Alguém viu 50 Tons de Cinza? É. Duas! Vocês gostaram? A Ju, nossa, é melhor que o livro. Nossa incrível garçonete aqui do frente. Não é melhor que o livro. Não é melhor que para. O livro. Para! É, Senhor dos Anéis também saíram com essa vibe. Assim. É, então. Mesma coisa. Cara, o livro realmente. Até nos 50 Tons de Cinza. Mas quando você fala essa obra quase pornográfica, quando você diz mais interessante, você quer dizer o quê? Em que sentido? Você vê o que ela ficou mais excitada. Gente, uma palmas pra Juiz, foi um relato maravilhoso. Linda! Ela ficou mais excitada com o livro do sem que com o filme, cara. Nossa, é isso, velho. Não tem. E o audiobook do 50 Tons de Cinza, já ouviu? O audiobook? Não, da onda? Não sei. Ouvi deve ser da onda. Da onda. Da brisa. Você narraria 50 Tons de Cinza? Eu narraria os 50 Tons de Cinza. Nossa, vamos fazer isso. Vamos? Alguém tem aí? Não. Vamos. Você tem tipo, 70 horas da sua vida pra dar pra gravar os 50 Tons de Cinza, tá ligado? 50, voz de 50 Tons de Cinza recitando um poema do Fernando Pessoa? Eu acho que vai ser pau a pau com a Bíblia por Cid Moreira, assim. É. 50 Tons de Cinza pela Hel Ravani, vai ser ótimo. Mas você tem que ter interjeções e, tipo, notas de rodapé. Gente. Não, tem que ter interpretação. Eu tenho que me sentir no momento. Não, e ela faz todos os personagens. E você faz todos os personagens. Lembra aquela vez que a gente tava gravando importante. Um podcast sobre Star Wars? Lembro. Então... Nossa, é mesmo, né? Caramba. É verdade. Então, o Star Wars, né, cara? O Star Wars. Aí, um crossover. Star Wars 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Star Wars. Tá ligado que agora eles liberaram geral a franquia Star Wars pra, tipo, qualquer estúdio. Qualquer estúdio pode pegar e fazer o negócio. Cara, não custa nada fazer um crossover. Um mashup. Mundos mashup. Colidem. Ele tá lá salvando a Death Star de repente. Ah! Exato. Eu sou seu pai! Exato. Exato, exatamente. É desse jeito. Exatamente. Bom, Você curtiu? Você achou sensacional? Ah, eu achei que foi uma boa experiência. Com qual vibe, assim? Sem nenhuma, na real, assim. É mesmo? É, sério, eu cheguei tipo, ah, que mentira. Vamos ver. Não, é sério mesmo. Eu fiquei tipo, ah, meu, se for ruim, tudo bem, a vida continua, tá ligado? Tem outros Star Wars, entendeu? Tem outros Han Solo. Mas aí mas eu cheguei ao mesmo tempo um pouco de tipo, pô, espero que seja uma experiência como eu espero. Uma bosta, né? Não, e eu espero que tenha a experiência de que, tipo, tanto prometeram, fudido e tal, de como é assistir um Star Wars novo no cinema, tá ligado? Sim. E isso foi entregue, eu acho. Eu acho. Não foi. Eu acho que assim, tipo, se você pensa que assim, ó, quando a gente. Uma das maiores piras que eu tinha em Star Wars era de como deveria ser a primeira vez que você ia no cinema, ou tipo, você ia na estreia do Império Contra-Ataca, e você vê o Darth Vader falando, Luke, eu sou o seu filho. Porque, tipo... Eu lembro dessa parte, que ele fala, Luke, eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou seu pai. Okay. Eu tava assim, cara, eu não vi esse filme mesmo, né? Caralho, te entendi tudo errado, velho. Enfim, parênteses. Fala, não assisti. Você comprou tá chapado. Eu curto muito, nunca viu. Eu fiz que nem a Hell, eu só li os spoilers na internet. Eu li o Wikipedia do Empire State. Cara, o mundo inteiro faz o que eu faço, tá? É só você falar com propriedade sobre um assunto que você não domina que todo mundo vai acreditar no que você tá falando. A internet, alô, é baseada TV Senado, nisso. Beijos. A internet e a TV Senado, inclusive, é baseada nisso. Mas eu achei que rolou esse momento, entendeu? Tipo assim, deu pra perceber em algum momento que, beleza, acho que é o que vai. Esse conflito vai levar ao Quilão. Matando o Han. Uhum. O Solo. E aí eu falei, isso parece que vai acontecer. E aí quando aconteceu, beleza, louco, é assim que é. Sabe, eu tive assim, tipo, sabe quando você nunca tomou ácido? Uhum. Aí você fala, nossa, eu vou tomar ácido. Hoje em dia eu não sei mais. Mas Jesus está julgando todo mundo que falou sim pra essa pergunta. Quando ele falou sabe a primeira vez que você tomou ácido, todo mundo prestou atenção. Jesus é o Darth Vader, então todo mundo tá morto. Exato. Pro inferno psicodélico, E sabe quando você fica tipo assim, não, mas... Como é que é a brisa do negócio, sabe? Nossa, deve ser muito louco. Aí você toma e você, tipo, pode crer. Era isso mesmo. Bem que falaram. E aí meio que foi isso, entendeu? Foi meio que uma brisa, primeira brisa de ácido. Assim. Então você tomou ácido, aí você foi ver o filme, aí você gostou. Isso foi na segunda vez. Essa é a história, então. Isso foi na segunda, na segunda vez. Na segunda vez eu gostei mais do que na primeira. Mas a única coisa só... É que tem umas coincidências grandes demais até pra Star Wars, algumas coisas, mas tudo bem, mas sussa, de boa, eu aceito Star Wars do jeito que ele é, entendeu? Você quer dizer, eu sei que era um filme de criança, é isso? Exato, é um filme de criança. Então, mas eu lembro que assim que você assistiu, você me mandou uma mensagem, falando tipo, nem é tão grande assim, não é uma parada tão foda assim, o que, que você achou? Eu achava que ia ser incrível. Tipo, mesmo sabendo, tipo, eu já cheguei num ponto na minha vida que eu já fiz aniversário suficiente pra falar, não, é um filme de criança, velho. Vende brinquedo, pessoal, ele acreditou, né? Ele acreditou. Eu achava que ia ser da hora. Quem nunca, né? Acreditou. Eu achava que ia ser, tipo, eu achava que ia ser os episódios de Game of Thrones que matam todo mundo. Você fala, nossa, que bagulho da hora! Casamento Vermelho, todo mundo vai morrer numa explosão do planeta. Que louco! Não foi, foi chato. Aí, tu saiu de casa mesmo pra achar isso bom? Senão eu teria ficado em casa. Caiu 10 pontos no meu conceito. Sacanagem. O seu conceito tá fedendo. Sacanagem, nem te sigo no Instagram. É verdade. E você, Dani? Você que foi o último a assistir. Eu gostei, cara. Tipo... Eu não achei... O bom é que você já tava preparado, você já tinha ouvido os spoilers, então tipo, você foi ver de um outro jeito, assim. Sim, já fui ver sabendo do rolê. Ah, cara, eu achei interessante, não achei um mega bagulho, é o que eu esperava, tá ligado? Não é Mad Max, né, gente? Mad Max é o melhor filme dos últimos, sei lá quantos anos. É que eu fiquei um pouco irritado com o Quilão, tá ligado? Quilão, né? Quilão irrita, cara, tipo... Quilão. Cara, Quilão Rei, cara, eu acho que Quilão Rei é da hora, velho. Eu curti o personagem do Quilão Rei, achei interessante, mas é que, tipo, ele tem um selapso irmão, assim, meio Anakin, que é foda, tá ligado? Tipo, hey, tio! Vovô! Por que vovô? Tá ligado? Vovô foi foda. Mas é, cara. É, tipo, Aí eu vou... Era foda porque você assiste o trailer, tipo, nossa, que pesado, né? Eu vou terminar o que você começou, tipo, nossa, que louco. Então, no trailer terminar parece... o que você começou, vovô, tipo, o quê? E no trailer ele parece muito mais badass do que no filme em si, tá ligado? No trailer você fala assim, peraí, cara, oh, peraí, cara, ele parou uns tiros de laser no ar, cara. Então, tudo bem. Quando, aconteceu aquilo, eu fiquei tipo... Oh. Não, aquilo foi legal. Caralho. Mas daí, de repente, ele começou, tipo, meu, eu vou rolar o Zemo Explode Cool, Dashboard Confessional ali, tá ligado? Eu, tipo, juro, em alguns momentos eu ouvi o Chris Caraba de fundo então, tocando certeza, uma musiquinha ali. Ah, cara, mas o trailer... Eu amo o trailer. Trailer são mini filminhos gratuitos, né, que ficam ali. Às vezes eu só assisto o trailer, eu nem tenho pra que ver o filme, porque ideia, o trailer... Né? E o trailer é melhor. O trailer é tipo o Instagram da pessoa. É melhor do que a pessoa na vida real. Sim. E é tipo, o trailer às vezes é melhor do que o filme. Entendeu? Isso é verdade. Porque é que nem o Instagram. Você escolhe a melhor versão de você. E o trailer escolhe a melhor, as melhores cenas e a melhor versão do personagem. E aí fica tudo mais foda. É verdade, é verdade. Mas sobre esse lance dele ser de ele ficar se batendo e tudo mais no, durante a cena de lutinha lá. De lutinha. E falar, ah, mas como ele perdeu? Pô, cara, eles passaram. Eles, pô, eles deram. Você viu aquele arco do Chewbacca, cara? Ah, não, mas peraí, o meu grilo não é nem com essa treta. Essa treta eu achei legal. Achei cara. Legal essa achei treta. Legal, achei legal. Oh, e outro, o Finn se fudeu, tá em coma, sim, mano. Sim, pois é. Já era, mano. Eu não sei o que vai acontecer pois com é, ele. Cara. É verdade, ele não abre o olho mais. Não, um não, acaba não, o filme, apagou. Ele, você nem mas sabe não que foi não, ele que apagou. Deu uma de mãe de Ná? Eu lembro desse spoiler também que eu li. Alguém deu uma de mãe de Ná aí, deu uma de guru espiritual. Deu. E deu uma. Falou que o 8 vai ser muito melhor. Não sei o quê. Não, lance não é. É não alguém, um assim. Uns atores e os diretores falaram umas bostas na internet falando que o 8 ia ser muito louco e tal. Que spoiler bosta. É. Achei que era no meio do filme. Eu não sei nem ler direito. No meio do filme rola um lance da mina que é supostamente uma Jedi que ela encosta no cajado de Luke Skywalker, cajado laser no pênis na espadinha laser de Luke Skywalker piu. E aí ela vê umas paradas, tá ligado? Tipo, bate uma bad assim, tá escrito o ácido volta, tá ligado? Não, já aconteceu comigo rola aquele flashback de cogumelo que você fica tipo nossa, tem, eu fiquei não, pelado tem piroca que dá isso, sim, acontece exatamente tem espada laser. Você tá ali na piroca, de repente, tipo... Já os bagulho brilhando. Aí vem aquela memória afetiva, assim... Exatamente. Isso é Star Wars, mano. Eu não sei o que mais a gente tá falando. É uma memória afetiva de uma foda que não aconteceu. Isso, esse é o Quilão Rei, cara. Esse é o Quilão Rei. Ele é uma memória afetiva de uma foda que nunca aconteceu. Ele nunca conheceu o avô, ele pira no avô dele lá e fala: nossa, meu avô era muito foda, robozão. Ele andava de preto. Robozão. É. Meu avô era roqueiro. Era roqueiro, tá ligado? Não esses caretas do meu pai. Ó, meu pai é um hippie babaca. Ah, general, minha mãe é general, sabe? Diferentão, general, idiota. Exatamente. Ela não, entendeu? Tipo, não, ele não, eu sou gótico, entendeu? Gótico eu suave. Sou gótico. Gótico cara, suave. É bem gótico, cara. Falta ele esse pintar filme o lápis, na assim. Escala gótico, quão gótico foi? Cara, quando ele aparece, estoura o história do termômetro. Não, quando ele aparece, não, acho que quando ele tira o capacete, cara. Aí é cabuloso. Quando ele tira o capacete, é tipo, mano, bebinho. Não, calma aí, eu acho que vocês estão equivocados na escala gótico. Porque a escala gótico é o quão parecido você está do Eric Johnson naquela foto. Essa é a verdadeira escala gótica. A gente já expulsou umas pessoas daqui já. A galera vazou. Esse foi o limite dele. Foram embora antes do Eric Johnson. Tipo, caralho. Eles não viveram pra ver. Eles foram gradualmente. Foi tipo, primeiro um cara, depois uma mina. Eles não queriam ferir nossos sentimentos. Daí o outro cara ficou tipo uma cota assim no celular e falou, agora eu vou, tá ligado? Quando ele ofereceu os 50 tons de cinza, eu sabia que ele não ia durar aqui. Sabia que isso aqui não era pra ele. Justo, eu pensei nisso também. Tanto que eu até cortei, você até tipo deu bola pra ele, eu até fiz. Não. Não. Ah, eu dei bola, mas eu fui grossa ruim, pra caralho, né? Meu jeitinho. Seu jeitinho. Meu jeitinho. Mas é foda, né? Os caras vieram aqui pensando que ia rolar um stand-up do caralho. Assim, tá contando umas piadas. É, os caras acharam que a gente ia ficar falando de, sei lá, smart car. Fazer gracinhas. Vamos lá, vai ser maior da hora. Tem uns caras tipo, Star Wars? De caralho, velho. Saí na chuva. Não, tem três malucos nerdão falando de Star Wars. Uma mina toda suada falando de masturbação pra caralho. Caralho, que programa que vocês se meteram, que negócio experimental, cara. São Paulo é muito foda, né? Vamos comer um coreano, caguei. É foda. Ai, São Paulo. Mas, cara, mas é assim, uma coisa que eu achei é como produto cinematográfico, assim, e como representação no que é o cinema mainstream e tudo mais, eu achei bom. Tem uma boa fotografia. Cara, o que tem eu achei legal do filme é que, tipo, ele claramente é um Star Wars feito por alguém que gosta muito de Star Wars, tá ligado? Isso eu achei do caralho. É. Isso eu achei bem legal. É. Finalmente eles... Tá, não, mas é que finalmente eles entenderam isso, né? Sim. Cara, o puta público, o puta mercado. Todo mundo tinha entendido isso, menos o cara que fez. É verdade. Todo mundo já tinha... Fala mais perto. Ah, oi. Todo mundo já tinha explorado isso. Agora eu estou tímida, porque você chamou minha atenção. De boa, tá certo. Mas é, cara, sei lá. Então, Star Wars, uma merda. Próximo assunto. Bolo de garrafa pet. Bolo de garrafa pet, não, já foi no próximo. Fala pra gente um assunto, você, moça bonita da primeira fileira. Vai, fala. Um assunto. Fala uma palavra. Fala uma palavra. Primeira palavra que vem na sua cabeça. Pum, eu acho Pum que... foi o pior da sua vida? Você já lembra um que você falou, nossa, esse eu, não, eu quero esquecer, cara, do histórico de peido? Tem uns no meio da transa... Não, primeiramente, vamos estabelecer o conceito de peido. Eu acho que peido não é, tipo assim, gases, como as pessoas, como os cientistas dizem. Como se esses caras soubessem de alguma coisa. Foda-se, quem são? Pau no cu dos cientistas, né? Caguei. Peidei na cara deles. Eu acho que peidos são... uma exclamação da sua alma. É a sua alma querendo sair, assim, por algum motivo. Seja porque você comeu demais, seja porque você... Inclusive, assim, eu acho que não é nenhuma expressão da sua alma. É tipo, tem tanta alma dentro de você... Que ela quer que ela sair. Precisa, um pouco dela precisa sair. Eu vejo sair. Como uma espécie de exorcismo, tá ligado? É. Você tá botando pra fora ali também. Um bagulho que tá tipo, mano... Essa interpretação me agrada também. Né? Tipo, mas só gases eu acho muito vazio. Cara, é o seu corpo dando um assovio involuntariamente pelo seu cu. Caralho. É tipo, caralho, é muito mais do que só gases. É tipo, gases, ele pede uma nota pra você completar, sabe? Eu vou dar uma nota. Música, qual é a música? Aí você qual fica... é a música? Qual é a música? Aí você manda de novo pro cucu, manda outra. Hilari. É Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. É a doce criança de mim mesmo. É a doce criança. É isso que o meu cu quis dizer. Mas, cara, peido é uma coisa bonita, né, cara? E peido silencioso? Você acha que isso é uma coisa... Esses são os piores, cara. Não, eu acho uma arte. Não, mas eu acho... Mas esses são os piores no sentido que são os... São os que, tipo, fodem com todo mundo, assim, tá ligado? É, tipo, quando é muito silencioso e tem só... Mas, cara, qual é o problema de peidar? Deixa. Não, nenhum. Mas é que, tipo, o silencioso é que, tipo... Deixa eu vir. Chega, tipo... O silencioso... É que o silencioso, assim, você não... O som do peido sonoro... Pelo menos você tá avisado de, tipo, beleza, eu tenho alguns segundos de ar puro até que isso chegue nas minhas narinas. É um alarme, tá ligado? Esse daí é tipo alguém dando um pescotapa dentro do seu nariz, entendeu? Uhum. De uma vez só. Você tá lá e de repente... Filha da puta, podia ter avisado. Meu pai tinha uma vibe de peido silencioso, mas daí ele avisava e falava, vó, daqui a 5 segundos vai rolar um cheiro foda e ninguém sai daqui. Vamos todo mundo cheirar junto, que vamos é pra acabar logo. Família. Ele falava isso. Vamos todo mundo cheirar junto, que é pra acabar logo. Quanto mais gente cheirar... Vamos esgotar o rolê, tá ligado? Vamos filtrar esse oxigênio, gente. Boa noite. Todo mundo respira aí, cachorrinho. E vamos filtrar. Nunca mais eu achei uma pessoa com uma linha de raciocínio tão idiota quanto meu pai, né? Eu achei muito bom, eu achei inovador. Eu achei muito bom, achei muito bom. Steve Jobs do Pum. Não é à toa, né? Gerou isso aqui, muito né? Bom. Gerou, né? Tem uma galera que é foda. Aí, pessoal lá de trás, fala um assunto, vocês estão no celular. Manda um assunto. Manda um assunto. Fala a primeira palavra. Primeira coisa. Cosplay. Quem já fez cosplay aqui? Eu já fiz. Você já fez cosplay? Eu já fiz muito cosplay. Sério? Eu já fiz de Mario. Calma. Eu já fiz de MC Brinquedo. Você fala mal de Star Wars eu já fez fiz. Cosplay? É, não, mas eu fazia na adolescência mesmo. Eu ia pra... Eu gostava muito de Shopping, eu gostava muito de anime, essas porra. Uh-huh. Aí eu fazia uns cosplay loucos, assim, foda-se. Mas aí... você tinha tempo, assim, pra fazer? Tipo, eu passei o ano inteiro fazendo cosplay. Não, até parece, né? Eu pegava uns papel higiênico, umas coisas que estavam sobrando lá no lixo lá de casa. E foda-se, mandei pra dentro. Colei com o Super Bonder e com traumas da infância. Sacou? Não, isso não, é? eu fazia. Não, eu mandava fazer na costureira umas roupas. Eu fiz de. Caraca. Você já leu Shobits? Não. Eu gostava, era um. Shobits? É, eu fiz eu de Shi. Que era da um robô lá. Do... É, o Raoni sabe porque ele é idiota. É. Ele sabe porque ele é nerd. E mesmo eu que sou idiota, nunca fiz cosplay. Então pensa no quanto eu tô descobrindo você agora. Não, não vou perguntar que você é namorada. Eu ia falar, se fosse uma pessoa solteira, eu ia falar, você ficou de pau duro imaginando cosplay? Eu sempre meto essa pra pessoa ficar muito sem graça, né? É, foda. Mas não, caralho, deixa ele, coitado. Ele pode responder também, não caso. Vou brincar com a... Não vai. Sem comentários. Ainda tá, né? Sem comentário. Não, eu fazia uns cosplay, mas aí depois de velha eu fiz uns cosplay, assim, cospobre, só pra zoar. Ah. Aí eu faço de MC brinquedo, saco de ração, já fiz muito. Já fiz muito? Caralho, cara. Já fez muito MC brinquedo já. MC Brinquedo, já fiz uma vez, foi a minha estreia, foi tímida. MC Bin Laden. Eu preferi, assim, ser só pra mim. Foi uma coisa mais sentimental, porque Entendi. Eu sou muito fã do MC Brinquedo. Entendi. Aí agora no carnaval vai ser pro mundo, né? Sim. Muito bom. Mas eu gosto porque, de cosplay. Mesmo eu porque acho... cosplay a gente cria pro mundo, né? É cosplay é pro mundo, né, cara? Não é pra você. Não é pra você. Eu acho que é uma arte milenar antiga. É um presente pro mundo, assim. Você faz e seu você, pro tipo, mundo. Exato. É uma fanfic sua pro mundo? É. Ao vivo. É uma performance. É uma performance de slash fic. De fanfic, não de slash fic. Uh-huh. Porque, de fanfic. Slash fic seria proibido nesse horário. Ficou muito pesado. Cosplays muito dos sonhos. Cosplays que você faria agora se você pudesse. Fala. Eva 1. Unidade 1. Já era, ninguém entendeu. Demorou o quê? Legal, hein? Da hora fazer robô. Fazer robô gigante é legal, vai. Robô gigante é legal. Vai, Daniel. Fala, Daniel. Cosplay você faria? Sabe que você daria... Jesus gordo. Jesus gordo. Caralho, já tá feito. Tá, não esquece. Não precisa. Você tá fazendo agora. Aí, tirou a camisa, botou meu vestido aqui, ó. Exato, já era. Jesus já gordo. Era. É um ótimo cosplay. Maravilhoso. Gostei. Fácil, Rony. Rápido. Eu faria de Bob Esponja. Bob Esponja? Bob Esponja? Com um colchão, assim, bem grande. E a minha cara no meio. Você abriria o colchão e tentaria entrar dentro dele, assim. Não, dois colchões, né, Falcão? Você não entende nada de cosplay, velho. Não. É muito amador, né? Raulinho, eu fiquei muito curiosa sobre essa sua escolha. Eu gostaria de saber que sentimento é esse que você quer passar para as pessoas com esse cosplay. Ah, um sentimento de quem gosta de fazer cosplay, né? Só isso? É. Eu acho que de abraçar pessoas. Sentimento de sonho entre dois colchões. Esponja, por que essa escolha? Vai mais fundo, tenta ver na sua cabeça. Sou psique. Vai. Eu acho que você está ligado a um trauma de infância. Fala um assunto, uma palavra. Pô, morreu uma galera nessa semana, cara. Vamos falar disso. Eu ia falar Harry Potter. Então, brother morreu. Boa. Harry Potter. David Bowie e o brother do Harry Potter. Gente, se você é londrino, se você é inglês... Tem 69 anos, cara. Cuidado. É, 2016 está aí. Se você é de Londrina. Se você é de Londrina. Tem 69 anos. Se você é um idoso em Londrina. Cuidado. Aí, eu diria pra você se matar logo, só por precaução. É, porque também ser um idoso em Londrina, né? Não tem muito. Não, porque vai que a morte tem dislexia, eles não leem Londres, eles leem Londrina, eles vão atrás de você. Vai que, né, cara? Vai que a morte tem muita dislexia. Eu tenho certeza. Tem 100% dislexia. Eu tenho certeza. Mas, cara, Mas é meio isso, né? Tipo, se vai 69, você ganha um câncer surpresa, cara. É um câncer de boi, cara. Ele fez aniversário dele e morreu, tá? Foi tipo isso, cara. Mas ele ganhou câncer ele ganhou no outro aniversário. É verdade. Esse foi o presente do aniversário dele. É verdade, anterior. De 68. É verdade. A morte dele foi o outro. Tá foi o outro. Né? Mas, cara, eu acho meio impressionante que, tipo... É isso mesmo, que eu acho que, pô, ele escolheu mesmo. Falou assim, galera, desliga aí as máquinas, o que tiver de máquinas. O David Boa? O David Boa tava de boa, de repente não tava mais. Como sempre, ele resolveu lançar moda. Eu aposto que ele falou assim, tipo, 69 é o novo 27. 69 é o novo 27. Caguei, aí já tem um maluco que morreu depois dele, o terceiro já vira padrão, agora todo mundo vai morrer com 69, não é mais que o 27, agora todo 69, mundo vai fazer eutanásia. Cara, o clube dos... Se bem que seria maneiro, né? Esses caras vão ter muito problema no Google um dia, esse clube dos 69. Um dia vai ser muito complicado. Vai ser um bagulho bizarro. Historiadores que um dia estiverem procurando sobre o clube dos 69 vão esbarrar em muitos dados que eles não querem esbarrar. Você vai dar uma palestra sobre os estudos que você fez na sua vida. Tipo, esse é o Pedro Falcão, especialista no clube dos 69. Daí chega metade do público, fica muito decepcionado. É tipo quando vê a primeira foto, né? Putz, e é o David Bowie, tipo, putz. Agora esse podcast vai ser achado nessa pesquisa do Clube do 69. Clube do 69. O Clube do 69. Cara, deve ter alguma coisa em São Paulo com esse nome, certeza. O clube, deve ter uma casa de swing com esse nome. Ah, meu sobrenome, né? É, clube do... Clube do 69, Ravani. Caralho, que nome legal. Sempre soube, sempre soube. É muito bom, é de família mesmo, da né? Da hora, cara. De família. Que da hora. Acho que a coisa mais legal do dia que o Boi morreu foi as pessoas falando, pô, vocês ficam tristes, mas acho que não precisa, porque pô, o cara escolheu, sabe? Ele deixou um presente de despedida, que é esse disco incrível. Daí, tipo, dois dias depois sai a matéria, Boi estava planejando um novo disco. É. Tipo, ops. Ops, não, acho que não, ele só morreu. É, tipo... Ah, eu achei foi muito chato, nego, toda hora compartilhando. morreu, ele tava vivo, doente, e aí ele morreu, é isso que as pessoas fazem e tal, etc. Você, o que, você que mudou é diferente na sua vida depois que o David Bowie morreu? Você ouvia as músicas tipo, dele, ele morreu, você vai continuar ouvindo. Casa, tá ligado? Minha mãe adorava ele, ele não, vinha, agora... trazia salada de batata. É, David agora... tava sempre de boa. Ah, David. Agora, David, com certeza, você não vai mais num show dele. Essa é a única, essa é a única coisa que mudou na sua vida. A única ainda, coisa. Acabou. Cara, isso é bem verdade, né? Porque os clipes estão lá ainda. Ele tá vivo enquanto você der play no clipe, tá ligado? Exatamente, cara. Agora, tem uma coisa que é foda. Quando normalmente morre uma celebridade dessa, sempre tem os chargistas Latufi que vai botar umas asinhas. Ah, é, e aí, olha, é, esse artista tem indo para o céu, tá ligado? Tipo um portão, assim. Um portal. É. E daí tem o John Lennon lá, tipo, oh, você também chegou, poxa, cara, que bom que você veio. Vamos tocar música. Aquela coisa muito cafona. Esse do Bowie, pelo menos, a galera fez um. Não era asinha, era tipo a galera numa. Ele no espaço, ele numa nave espacial, sabe? Pelo menos isso. Pelo menos é uma diferença, né? Tipo, uma variada. Eu entendo a comoção, eu entendo, tipo, o nego até ficar um pouco mal, até dar uma choradinha, sei lá, se gostava muito, ok. Mas nego ficar toda hora anunciando de... Ai, me dá um consolo. Tipo, mano, para de ser sozinha e vai tomar um antidepressivo. Esse é o meu consolo então, pra você, tá tipo, sabe? Pô, não, mas existe essa questão da comoção geral, né? Tipo, você vê o cara morrendo, você fica mal. Ai, mas pra mim é festa tipo... do luto isso. Festa do luto. É festa quem do não luto. Chorar, não beija. Vem você chorar também. Encosta aqui em mim, chora aqui. Vem cá dar uma choradinha. O maluco morreu. Primeiro chora, depois dá uns beijos, depois WhatsApp. Né? Ah, tipo... Você não tá nem triste, cara. Você nem conhecia o maluco. É um para pra pensar um segundo, sacou? É, não, é, rola. Eu, isso para eu concordo. Pra pensar antes de chorar. Eu concordo. Rola uma festa do luto de vez em quando. Assim, não, rola total, cara. Rola total. Rola uma festa do luto mesmo. Mas o que, que você ia falar, Rafa? Alguém ficou triste? Alguém liga? Alguém liga? Tipo, não, fala de Star Wars não, não de novo. Não fica mal, não fica mal. Pode falar. Fala pode. Você compartilhou quantos memes do David Bowie? Fala pra gente. Ninguém vai te julgar. Em média. Fala pra tia Hel. Vem cá. Nada, que rebelde! Nossa! Ai, também não gostei, não você vou te não seguir mais no Twitter. De boa, mano. Como assim? Ó, o Thales mandou três ai, aqui. Ai, três pô, memes! Puta, três do David Bowie? É, mas isso é porque eu falei ilustração do Amano. De quem? Do quê? Ah, do Amano, do Yoshitaka Amano. Ah, tá. Do, sim, sim. Do cara do Final Fantasy. Do Yoshitaka, mano. Yoshitaka, mano. Faz, mais uma, mais uma. Quem? Mais uma. Yeah. Isso, exato. Então, eu dei um beijo no microfone aqui depois disso. Morreu o Snape, velho. Morreu o Snape também. Morreu o Snape. Engraçado que, tipo, ele morreu daí, tipo, logo em seguida, assim, no... Pô, eu vi a morte dele em tempo real. Não, eu também, quê? Cara, foi bizarro. Você tava lá? Assim, a morte dele... Foi da hora? Deixa eu continuar. Eu vi a morte dele em tempo real na internet. Sim, Eu vi ele morrendo na internet em tempo real. Isso é muito engraçado. É. Como assim? É, porque, tipo, assim que ele morreu... Assim que saiu a notícia dele... Tem periscope no hospital. Assim que ele morreu, as pessoas começaram a matar ele, entendeu? A gente, tipo, olha, ele morreu! Caralho! E aí você começa a avisar pra todo mundo que o cara morreu, entendeu? É assim, você mata a imagem dele. E aí eu vi... Você mata a imagem dele. É, aí você vê... Geológico. Ele... ele morrendo. Pô, foi uma galera bem triste, né, cara? Ficou, galera, né? Tristona. É, eu nunca entendi. As pessoas achavam ele incrível. Daí, tipo, é o Snape, o que que tem? Daí eu fui descobrir que eu não tinha assistido Duro de Matar. Porra! É verdade! Que? Você não ele assistiu Duro de Matar? Não, tipo, eu assisti... Como que você assistiu Star Wars? Eu assisti faz tempo, e... mas era pra eu ter assistido... Eu acho que Hell Havana está indo embora. É, quase. Hellboy de Ouro. Qual foi outro filme que você gosta muito, que eu não vi? Mortal Kombat. É, não, tipo, eu vi Faculdade do faz Hamburger. Tempo, mas era pra eu ter visto há muito mais tempo, entendeu? E eu tipo, ah, pode crer, o Snape faz Duro de Matar. Foi o Snape. O Hans... Hans Gruber. Ele é muito foda. Inclusive, tem uma. Eu tava lendo, né, porque a internet começa a dividir essas histórias maravilhosas. Uh-huh. E era muito louco porque o peraí, qual é o nome dele? Hans Gruber. Alan Rickman. Snake. Ele era muito. Ele era fodido dos teatros. É, não, tanto ele que... era fodido dos teatros. É, tanto que o Souza. É, tanto que o Souza. O jornalista profissional. Ele é fodido dos teatros. É tanto... muito carioca, né? Em vez de falar que o cara era um bom ator, é muito fodido dos teatros. E, como o Souza disse hoje na internet também, ele falou que ele mandava um Beckett cabuloso, entendeu? O quê? Um Beckett. Bom... Beckett. Eu achei... Olha aí, sabe o Beckett? Mandava um beck cabuloso. Mandava um beck cabuloso. Aí o maluco era muito maconheirão, dava altos peguinha. Fumei uns blunt com ele, maluco. Mas não, mas ele era muito foda dos teatro. É, e eu até esqueci o que eu falei. Ah, não, lembrei. E ele era meio ator de método. Ele era Eu achei muito que você ia falar filme pornô. Não, ele era meio ator de, tipo, filme, meu cérebro só pornô. Emanuele, ele começou a carreira com Emanuele no espaço. Mentira. Qual método, Slavinsky? Foi esse método que ele usou pra interpretar Emanuele no espaço. E ele era de método e tal, e aí ele falou, aí tem aquela famosa cena dele caindo do prédio. Uhum. Todo mundo sabe o que é um ator de método? Não, se vocês não souberem, vocês têm Google e acesso à internet, né? Então... Ele é um cara que precisa saber o que aconteceu aos 9 anos do personagem, tá ligado? E sentir isso. Toda cena ele tem que sentir isso. Ele tem que sentir isso. Ele usa uma linha de interpretação, que tem várias, e aí ele usa uma específica pra interpretar. Ele encarna o personagem, cara. Exatamente, ele encarna o personagem. Ah, não quer bem dizer que ele encarna o personagem, ser ator de método. Quer só dizer que ele usa uma linha de interpretação. Porque tem linha de interpretação que você não encarna o personagem. É, olha só. Eu acho que a sua explicação foi mais chato do que falar ele encarna o personagem. Eu vou fazer um barulho de peido aqui. Firmão. Cara, meu barulho de peido foi horrível. Você tem um gato no cu? Eu um gato não no sei cu, peidar. Tá é. Mas... é porque meu cu é interativo, desculpa, fala. Cu multimídia. É um cu multimídia. Mas aí, ator de método. Ele era ator de método. E aí, quando ele cai no Duro de Matar... Ele caiu de verdade uma vez. Ele caiu de verdade. Sério? É, sério, ele caiu de verdade, porque era uma altura de uns 8 metros, mais ou menos, que eles suspenderam ele, assim, pra cair num colchão. Certo. E aí o diretor não falou pra ele quando que ele ia soltar. Uhum. Ele falou assim, ó, no 3 eu te solto, beleza? Ele, beleza. Aí no 1 ele soltou. Caralho. Então aquela cara que ele tá fazendo de puta merda, eu tô caindo... Puta merda, eu tô caindo. Exatamente. Entendi. Belíssimo ator, né, de merda. Eu adoro quando falam isso, puta velho. É puta método, né? Não, a cara que você vê no filme é a cara dele caindo de verdade. Então... péssimo ator. Porque ele caiu de verdade, tá ligado? Então o método. Mas como ele morreu hoje, vamos falar que era bom? Não, ele é um puta ator de método. A única coisa que eu tenho pra falar da morte do Alan Rickman é que eu confundi ele com o Gary Oldman. Então eu fiquei achando por um bom tempo que o cara do que também está no Harry Potter. Profissional e que também está no Harry Potter, morreu. Aí foi isso, tipo, o cara é o padrinho do Harry Potter. Aí o cara... Ah, o cara fez Harry Potter. É tipo assim, isso... Oi? Isso, essa coisa de ser o mesmo, eles terem feito Harry Potter, certo. Tipo, eu li assim, ah, o ator Harry Potter. Eu falei, ah, caralho, ele é o mesmo cara, é isso ator mesmo. Harry Potter. Morreu. O ator. Aí eu gostava desse o filme, li um profissional irado esse filme, que ele é o vilão. Hans Gruber, eterno, né, mano? Hans Gruber. Agora vamos falar sobre o quê? Morte. Quem mais? A gente já tava falando de morte? A gente já tava falando de morte. Eu tenho uma história bizarra de morte. Posso contar? Pode. A minha avó se chamava Marola. Senhor. A minha avó se chamava Marola. Marola? E aqui no Rio, em São Paulo isso não é nada, mas no Rio isso é maconha também, né? É, Marola é maconha. É verdade. Quando eu conto essa história lá, nego ri mais, por isso. Eu já falo, o nome dela era Marola, todo mundo... Tipo, aqui ninguém esboçou nenhuma reação. Você quer fazer uma risada tipo do Chaves, assim? A gente pode treinar uma risada do Chaves. O nome da minha avó era Marola. Obrigada, obrigada. Engraçado, eu sou carioca. Não, a minha avó tinha um lance meio bizarro com morte. Ela tinha um álbum de todas as pessoas que tinham morrido da família. Sério? E aí ela botava... Quando a pessoa morria, ela gostava de ir no enterro. Ela pirada em enterro. Aí ela tirava uma foto da pessoa morta no enterro e botava a foto do lado da pessoa viva. Aí todo mundo chegava lá e ela mostrava esse álbum. Ela fazia um álbum. Ela fazia assim, olha aqui, esse aqui é o finado Chico, aquele morto, aquele na praia. Ela fazia na praia, cara. Juro, ela fazia. Aí a minha avó morreu, a avó Marola morreu. Mas ela tentava reencenar? Não, ela só pegava o álbum, tipo, álbum de família. Mas é o álbum da família morta. E aí, ó, o finado fulano morto. E aí o finado fulano vivo. E daí quando ela morreu, vocês fizeram? Vocês tiraram aí quando ela morreu, na missa... Ela abraçada com o álbum, eu espero. Quando ela morreu, a minha família fez uma camisa com a foto dela viva, né? Que? Ok, ok. Até aí, meio ok. Aí, na missa de sétimo dia, eles fizeram a camisa com a foto dela morta. Meu Deus. No caixão. Você tem essa camisa? E eu tenho ainda? Essa camisa e eu uso pra malhar. Aí tem a minha avó morta na camisa e tá assim, eternamente Marola de Oliveira. É a melhor camisa que eu tenho. Escola uma dessa pra gente. Eu vou vir na próxima. Se me chamarem de novo nesse podcast, o próximo eu venho com a camisa da Marola. Eu juro. Meu Deus, cara. Sua família é sensacional, cara. Sua família é fantástica. Eternamente Marola. Cara, sensacional. Eu acho que você tinha que continuar a tradição da sua avó, cara. Faz de a mesma coisa. Fazer umas camisas de... Cara, negomou esse negócio. Quando eu fui em Fortaleza da última vez, eu trouxe uma porrada de camisa pros meus amigos, camisa da minha avó morta. Saí distribuindo a porra da camisa da minha avó morta. Meu, por favor, foda. Dá uma. Escola um. Não, agora não tem mais. Já morreu, já tem tempo. Já não era meu amigo na época que a Marola morreu, entendeu? Porra, aí agora mano. Vem querer essas regalias de amizade aí. Ah, não dá. Sei lá, né? Vai que... Faz você a camiseta da sua avó morta, entendeu? Morreu ainda. Quando morreu, eu faço. Mas esteja pronto já, cara. Fazer lá. Mas eu totalmente vou fazer isso com os meus avós. Sim, agora nossa, que eu tô pensando, mano. Cara. Bad, né? Nossa. E aí, cara. Qual o próximo tópico? Vamos jogar talvez RPG já. Eu tô decidindo se vai ser mais estranha a parte do Falcão, tipo, fazendo a camiseta e mostrando, olha a camiseta que eu fiz pra família dele. Ou a dele no velório, tipo, deixa eu só tirar a foto aqui, só ó. Tem uma foto aqui. Não aqui. Pegou de novo aqui. O que você tá fazendo? Ah, não, é pra uma camiseta. Pra camisa, tá ligado? É foda que isso é extremamente normal, né? Transfer escroto. Uma vez eu ganhei o celular de aniversário da minha mãe, aí tinham várias fotos do meu avô morto. Caralho. Que ela tinha tirado no velório dele, assim. Aí, velho, aproveita, cara. E olha a galeria que tem umas coisas lá. Tem umas coisas lá. Era só meu avô morto, assim. Mano. Tinha zero coisas além dele. Mas mesmo. E aí? Tipo, mas se olha essa foto e se contempla de que forma, assim? A pira da galera em ver é tipo, morreu, né? Sei lá, cara. Tá morto, você olha. É, aí, tá morto. Essa é a pira. Aí, mortão, hein? Mortão, hein? Mortão. Aí era mó gatinho, morreu. Morreu. Caralho. Que eu vejo. Cara, não sei qual é a pira dessa galera, não. Eternamente Marola. Vamos tira passar foto... disso, vamos. Tira a foto finada. Eu tô tentando tirar vocês da pira da Marola e eu não tô muito conseguindo. Mais legal que Star Wars. Cara. A gente tava falando de Star Wars, né? Um dia. Caralho, lembra aquela vez? Lembra aquela vez? A gente tava gravando o podcast. Tira a foto com a camisa da pessoa morta e escreve Star Wars embaixo. Isso é da hora, cara. Isso é louco. Cara, tem uma coisa do Star Wars mudando completamente. Cara, esse podcast é muito esquizofrênico. É foda, né? Tá bizarro, um pouco. Tá. Mas tem uma coisa do Star Wars que me une, uma coisa que realmente me deixou incomodado na história. É o seguinte: eles vão lá e falam assim, não, porque deu certo, né, o plano da Estrela da Morte duas vezes, a gente vai lá e vamos fazer um terceiro, maior ainda, porque agora num planeta não tem como dar errado. Ah, não, tá sussa, de boa. Né? Cara. Mas eu entendi quando os caras falaram, tipo, velho, tipo, tanque de guerra, avião. Tipo, explode, faz um maior. Explode uns, os caras fazem um novo, tá faz ligado? Um maior e novo. Faz, sentido. E esse mata várias pessoas. É, esse mata vários... O Han Solo explodiu 3 Estrelas da Morte, né, cara? O Han Solo explodiu 3 Estrelas da Morte. Ele é o único, inclusive. Ele e o Chewie. Ele e o Chewie explodiram 3 Estrelas da Morte, cara. Caralho, tá aí o recorde. Pense nisso. Nossa, velho. Pensa nas camisetas. Pensa nas camisetas. Tem 3 escrito, eu estava lá. É, alguém tirou foto do Han Solo morto? Foto do Han Solo morto e fez uma camisa assim. Pensou eternamente cara... solo. O cara tá montando aqui, ó. É. É a foto do Chewbacca, tá ligado? Atrás. O Daniel faz um ótimo Chewbacca, faz. Eu não tô conseguindo fazer o último. Não tá conseguindo? Eu não tô conseguindo. Tenta, tenta. É, quase. Travado. Tá, tipo... Parece uma cadeira. Tá? Parece cadeira, uma geladeira funcionando mal, tá ligado? Mas e o Chewbacca, hein, gente? O que vocês acham do Chewbacca? Fica tristão, né? Puta, eu esqueci. Eu ia perguntar se vocês já tinham peidado quando transaram. Já. Foi daquele outro assunto que a gente tava falando. Voltando pra peido. Homem faz muito isso, né? Peidar transando. É mesmo? Aí, muito não, mas assim... Rola. Mas qual que é a sua reação? Você ri... Eu acho ok, né? É. Tipo, eu acho que as pessoas dão uma dimensão muito maior pro peido do que o que ele tem, assim. O que eu gosto é dessas situações de, tipo, peido sem querer, a palavra que a pessoa escolhe pra expressar a sua vergonha. Aquela, a palavra imediata que ela escolhe, tá ligado? De, tipo, porque isso fala muito sobre a pessoa, sim, né? Sim, com certeza. Tipo, eu sou um cara meio que, tipo, eu tento ser meio sério, às vezes eu tento apresentar algum tipo de classe, mas eu mando, opa. Opa! Sabe? Opa! Tem gente que já manda um tipo, a vida é assim mesmo e manda um putz. Então, o que vocês fazem quando vocês soltam um peido assim? Cara, eu sou mais próximo do putz, cara. Do putz? Putz, cara. Você aceita? Porque é uma reação natural, porque geralmente quando acontece alguma coisa eu falo putz, tá ligado? É. Então aí não seria muito diferente, tá ligado? Eu faço um opa. Tipo, meio como se eu também estivesse surpreso com aquilo. Ô, louco! Não, essa é a reação. Que foi isso, sabe? Universal, né? É tipo. Caralho, o que saiu de mim agora? É, exatamente. Você ouviu isso? Porque é quase como se quisesse levantar suspeito pra outra pessoa. Que você sabe que foi você, porque não tem ninguém. Eu só falo, só você falou, foi você, tá ligado? Tipo peidar em elevador, né, cara? Você tem que peidar e você tem que falar com toda a convicção do mundo pra outra pessoa. Foi você, né? Você, né, seu cuzão? Pra fuder com a cabeça da pessoa. Tipo, imagina, ela volta pra casa, tipo... E se for eu? E se for eu, sabe? A pessoa até hoje entra no elevador, até fica com aquele olho assim de... Será que fui eu? Será que fui eu? Um dia ela se olha naquele espelho e fica lembrando daquele momento. Será que meu cu é frouxo, tá ligado? Exato. Qual e eu nem sei. Eu achei que eu era tão pra jovem. Pra onde vão as minhas pregas? O que eu fiz? O que eu fiz das minhas pregas? Pra onde foram? Pra onde vão... Aonde vão acabar? Um dia eu abri a porta do elevador e tinha uma mulher e um moleque. Eternamente prega. Eternamente marola. Mano, eu preciso contar a tragédia. Conta. Eu abri a porta do elevador e, tipo, você chama o elevador, chega o elevador. Mas daí alguém tava no elevador que desceu no seu andar. Certo. Não é coincidência quando Deus, tipo, quer muito que você encontre essa pessoa. Claro. No caso, porque ele te odeia. Saiu uma mulher e um moleque. E assim que eu abri, a mulher. Você odeia falou, essas tipo, pessoas? Não. Assim que eu abri, a mulher virou pro moleque e falou: ai, Juninho. Desculpa, moço. E eu, tipo, o quê? E daí eu entrei. E ele tinha acabado de infestar o elevador. Foi a pior viagem do mundo. Do que é feito o intestino das crianças, cara, né, surreal, cara? De maldade. Chiclete. É feito o intestino de maldade, de crianças, cara. De ódio. Nossa, são abutres, cara. São abutres. O que eles comem? O que essas crianças comem, cara? Cara, as crianças são seres terríveis que não nasceram ainda. As mães estão cansadas, elas precisam expelir aquilo de dentro delas. E aí as pessoas nascem, mas elas não estão prontas. Elas demoram pelo menos 10 anos até ser minimamente um ser humano. Civilizado. E aí mais 15. Ela demora 25 anos até se tornar uma pessoa completa. É foda, já pensou a mulher carregar 25 anos alguém dentro do útero? É, não dá, muita, né, dor nas costas, cara. Ela tem que mandar embora 9 meses depois, não dá. Mas chega, não tá pronto, não. Até os 25, não fala com a pessoa. Não fala, ignora, não fala. Tudo que aquela pessoa fala pode jogar no lixo. É, ignora, não fala. Não, tipo, não, é uma pessoinha bêbada, tá ligado? Boa parte é lixo. Que nem eu falo com meu sobrinho, eu falo assim, deixa ele falar. Eu tô prestando atenção 10% do que ele tá falando. Quando ele fala assim, tia, eu tô morrendo. Aí eu olho pra ele e falo, caralho. Será que é verdade? É, fala assim, porra, não foi dessa vez. Mas é como o Luiz C.K. fala, você só se preocupa quando você fala... Se eu não agir agora, eu vou pra cadeia. Aí você, tipo, talvez seja bom, você sabe, se mexer, assim. Mas, o que foi agora? Star Wars, peido, crianças. O que vocês esperam do próximo Star Wars? Que seja bom. Eu espero muito. De novo, eu espero a mesma coisa do... Peidos. É, Qual que vocês acham que vai ser a batalha fodida de lightsaber? Acho que é a Rey contra o... Rey contra o Kylo Ren de novo. Só que dessa vez ela tá mais preparada. Dessa vez, tipo... Dessa vez ele tá mais preparado. E ele tá mais preparado. Porque eu adoro quando os caras, tipo, preparam o roteiro pra, tipo... Ó, eu avisei. Que é quando o cara, tipo... Ah, vai buscar aquele moleque lá. Está na hora de terminar o treinamento dele. De tipo, ah, velho, você tá me zoando, né? Eu vim assistir o filme, o cara nem treinou ainda. Caralho, agora que você quer que ele treine... Mandou ele pro planeta aqui, brigando com os caras, matou o pai. Tá? Eu acho que o próximo... E dos velhos, quem que você acha que é o próximo a morrer? Eu acho que ninguém. Você acha que o Luke Skywalker Silvio não morre? Silvio Santos. Acho que esse... Pior que esse é um assunto muito mais legal, porque vai ser muito trágico quando ele morrer. Mas eu acho que quando o Silvio Santos morrer... Foda-se o David Bowie, Snape, velho, quem liga? Mas quando o patrão morrer, velho... E o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos. Não, não liga também. Mas eu acho que o... Silvio Santos, ele tem um apreço... Magia. Uma magia. Um carisma. Um carisma que é mais abrangente do que o Roberto Carlos. Porque tem gente que odeia o Roberto Carlos, tá ligado? Mas não tem gente que odeia o Silvio Santos. É, exatamente. Cara. Não, como odiar? Você falou, qual a sua... Pergunta de novo, qual a sua batalha ideal? Qual é a sua batalha ideal? Você falou, qual a sua batalha ideal do final? Fiquei pensando no Xuxa versus Marlene. Caralho. A gente está para ver, né, cara, essa batalha, de Xuxa versus Marlene. Será que no episódio 8 vai? No episódio 8 vai. Vai ser louco. E aí a Xuxa protegendo a Xaxa. A Xaxa. Por que que essas filhas da mãe, elas têm esses nomes, pra né? Isso, pra isso, é né? Isso porque elas sabem. Tipo, um Google Alerts da vida real, tá ligado? Uh-huh. Cada vez que alguém erra, elas estão em casa num cinema, assim, tipo... Trouxa! É assim, mano. Eu tenho certeza. Desse jeito. Tenho certeza que é assim. Mas... Tá muito baixo agora? Tá muito baixo, vocês estão ouvindo ainda? Tá susto. Então tá bom. Morou. Vocês ouviram o Falcão errando? Eu errei? Gostoso! A minha vida é um erro. Chua. Nossa, deu pra ver isso? Banho com cabelo cacheado. Sempre isso é Castelo Rá-Tim-Bum. Então. Castelo. Piu. Vamos jogar agora? Chega. Vamos jogar? Já deu, então, ninguém se importa mais. Vamos dar mais, aquele não tem mais ninguém aqui. Intervalo maravilhoso 4. Com uma música bonita que o Raoni vai botar. Você vai botar uma música, Raoni, pra gente entrar no intervalo bonito? Tá. Eu vou colocar a música de quem começou outro pico. Outro pico, assim, outro do nada? Rolê. De repente vai começar outra coisa. Tem que ser a música de transa, que a gente tava transando. Lembre-se que Cláudia... Cláudia Unidade Zero... Começou transando, terminou transando. Eu não lembro de nada, cara. Primeiramente, vocês têm que saber, depois do Big Bang surgiram as partículas Cláudia. Exato. E as partículas Cláudia estão presentes em todos os seres vivos do nosso planeta. Então a gente... Tudo que é vivo quer ser Cláudia. A gente vai dar um breve intervalo e já voltamos com o RPG Tretas e Truta. Cara, foi o ano passado, o que aconteceu da última vez? Foi o ano passado, né? Foi o ano passado, então, né? Que coisa, né? Parece que foi ontem. Mas como? O que aconteceu da última vez que nós estávamos tentando salvar o Feliz Deserto? Da última vez foi o seguinte: a gangue dos viados sequestrou a mãe do coronel. E eles pediram os planos de desenvolvimento da unidade M em troca. O que aconteceu com a velha homofóbica? Ela tá presa, velho. Ela tá presa. Pegar ela de volta. Então, sumiu. Ela sumiu. Eu comecei com eles, sequestraram ela. Tipo, é verdade. Ela foi sequestrada, a resposta. Desculpe, é verdade. Daí vocês têm que encontrar ela no Babadeiros Club. Que eu fui sabe sequestrada? Não. Não, ninguém falou de você. Não, você tá de boa, tá ligado? Você tá de boa, Cláudia. Eu tava transando. Mas como ninguém sabe onde fica, vocês foram atrás de um cara que sabia, que é o Ricardo Eletro. Vocês entraram e invadiram a mansão em forma de pentagrama. Roubaram o endereço dele e largaram ele transando com o robô na banheira. Mas já se trocutou ele, não tá morto? Não, isso foi no... A gente deu um choque nele pra ele, tipo, ficar esperto. Jogou bagulho na piscina dele, cara. Rolou isso, mas pra ele ficar esperto, entendeu? Rolou isso. Esse é o jeito que a gente dá um pescotapa nos caras, entendeu? Nesses meliantes, cara. É assim que funciona, cara. Rolou isso. Okay. E daí vocês saíram de lá, agora vocês têm o endereço. Vocês conseguiram. A gente conseguiu o endereço. Pro como é que é? Babados Club, né? Babadeiros Club. Babadeiros Club. Tá vendo, ó. Tem gente que... Babados atenção. É um que eu acho que eu já fui de verdade. É, acho que existe. É... Oi, quem vocês querem hoje? Vocês querem a Cláudia? Vamos começar de Cláudia, depois a gente passa pra outra coisa. Continuidade, vai. De repente, não sei. Então tá bom, vocês vazaram da casa do Ricardo Eletro. Com a Cláudia, né? Com a Cláudia. Ela tava transando, mas... Como é que foi o sexo? Ou sou eu que sabe, vou dizer, né? É você que responde. É, como é que foi o sexo? Foi ótimo. Bom, então... Ok, vocês saíram de lá e vocês têm o endereço do Babadeiros Club agora pra pegar a velha de volta. Pede um Uber. Fica na rodovia dos tamanhos. Eu vou... Sério, cara? É um tamanhos em Feliz Deserto, cara. Você falou a mesma coisa no passado. Então, só pra você ver que eu não lembro, tá ligado? Nossa, tem uma... Eu acho que alguém tem um histórico dos tamanhos, né? E não tá querendo contar pra gente. Opa! Ops! História dos tamanhos. É, eu vou chamar um Uber aqui então, caras. Chama o Uber. Era assim a minha voz, eu não lembro mais. Era meio carioca. Era meio carioca um pouco. Você tava num skate, eu acho. Eu tava pensa malandro dos anos 80 de filme dublado. Pensa no Lulu Santos. Pensa no Lulu Santos. Ou isso. É. Nossa. Eu não sei como é, mas... Vai. Olha o método aí. Então. O que aconteceu com o Lulu Santos aos 9 anos? Você não quer saber, cara. Eu fui reprovado no curso de teatro. Eu tô dando... bom se avisar isso agora. Uhum. É agora que eu vou corrigir minha vida. Pede um Uber. Eu vou pedir um Uber, cara. Pede um Uber. Mas meu celular tá sem bateria. Eu tava vendo muita pornografia. Alguém pode chamar? Então eu peço. Adoro! Um Vocês pedem um Uber. Ele chega em tempo recorde, assim, que nunca acontece com a porra do Uber. Eu entro no Uber e falo: cara, você chegou tão rápido, eu vou dar 5 estrelas pra você. Mas não tem caras. No Uber? Você tá falando de outro jogo. Então tem caras. Tem caras no Uber. Que universo foi esse que você foi? Em outro lugar, velho. Foi lá nos tamanhos, hein? Ok, vocês entram no Uber, o motorista... Eu jogo endereço pra ele e falo: pra esse endereço, cara. Tá bom, ele fala: sim, senhor, você quer que abaixe a música? Você tem uma água, minha voz tá meio estranha. Tem, a gente tem água, tem bala, tem... Põe baile de favela aí pra tocar. Tem bala de... Não, é... Tem toffee. Butter toffee, caramelo. Toffee, caramelo. É, rola uma música radical? Eu posso ir atrás do carro, segurando o carro? Pode. Mas o preço da corrida é o mesmo. Querido, que inusitado esse. Eu vou sair do carro em movimento. Você sai do carro em movimento. Joga dados pra ver se isso funciona, cara. Por favor, tá bom, eu vou te dar 50% de chances de não conseguir agarrar esse táxi. Por favor, joga dados, cara. Você falha miseravelmente por um ponto. Caras, eu acho que eu quebrei meu braço, caras. Acho que a gente precisa passar no hospital antes, caras. Eu não sei. Você tá seriamente ferido. Ai, homens, odeio. Você tropeçou e perdeu. Eu só quero saber, alguém aqui tem plano de saúde, caras? Porque eu não tenho, tá ligado? Eu tenho um plano de saúde, Cláudia. Ele tinha uma identidade, ela é um robô, tá ligado? É verdade. Cláudia, me passa o seu seguro de saúde, vou tentar passar. Olha, a gente não se parece muito, tá não. Eu sou um robô eles, e você é uma pessoa. Eles não largaram do táxi em movimento. Eu tô falando pelo meu teletransponder que eu tenho no ouvido. A gente faz por telepatia, amor, lembra? Amor, a gente faz amor por telepatia. Então tudo bem. O cara do Uber parou o carro. Ele parou o carro? Tá, ele deu ré. Não me atropela, cara, por favor. Ele toma... Eu quase rolei esse dado. Ele toma o cuidado de não te atropelar. Você tá em condições de levantar, assim? Tô suave, cara, tô radical aí. Tá bom. Você quer segurar na parte de... Eu quero, vai, eu acho que agora é mais fácil. Ok, você com sucesso segura na parte de trás do táxi e ele segue viagem, você tá radicalmente de roller, deslizando pelas ruas. Peraí. Melhor rolada de dados possível, cara. Exatamente desse jeito. Da hora. Exceto que você tá segurando na parte de trás do táxi. Tipo, a ideia foi sua, sabe? Então. Essa é muito mais chata. Gente. Eu gostaria de ir na janela uma vez que seja e gritar: você é péssimo! Pra quem? Pior ideia! Você faz isso. Você perdeu 3 pontos de moralidade. Está muito desmoralizado agora. Ok, vocês estão indo para a Rodovia dos Tamoios, número 66. Não é 69, porque clube não, do é, não é esse, tipo, não é esse clube. Tipo de RPG. Eu entendi. Não, é, não faço tipo de piada, a gente é muito sério aqui. Tô louco. Ok. Como se fosse acontecer alguma coisa impressionante. Se fosse estivesse passando o que está acontecendo. Você quer assistir? Você quer ver o CG do jogo? É porque eu tô olhando também. Justo. Tá. Vocês chegam no número 66, mas tá muito escondido, assim. É tipo uma parede toda zoada. Tipo no mato, assim. E uma porta. Não. Você tá no. É tipo. Caipirosca! Gente, alguém pediu uma caipirosca aqui enquanto a gente tá tentando encontrar o número da mesa. Não, me dá uma batidinha de cabelo que seja por essa caipirosca, por favor. Vai. Aê! Maravilhoso. Adoro. Gente, se essa pessoa não assistiu o clipe do Calypso, eu não sei o que ela viu. Eu não sei o que é real. Ok, você pede uma caipirosca. Não, você... Caipirosca é o tipo de coisa que tem que ter no Uber. Tem caipirosca no Uber. Você não tem que falar, tá ligado? Tipo, eu quero caipirosca. Eu 135 aí. É, tipo... Precisa de um código. Qual que é o 135? Caipirosca! Ah, tá bom, caipirosca. Cara, tipo, eu tenho uma teoria de que mudar... Que pra mim poderia tudo se chamar caipirinha, sei lá, mas mudaram pra caipirosca pra ser uma coisa um pouco mais sexy. É, qual foi um esse golpe de marketing, sabe? Caipirosca, né? Quem, as ações de quem subiram 80% quando mudaram de nome? De caipirinha pra caipirosca. Tipo, oh, isso sim, vai colocar a gente no mapa. Eu quero saber quem foi o primeiro que falou. Caipirinha? Não. Não. Caipirosca. Oscar. Aí ele olhou para o infinito, assim, e de repente, tipo... Começa um negócio meio Barry White e não, várias caipirinhas. As verdades assim. Do universo se revelaram tudo pra ele. Conta, ele viu o episódio 8 de Star Wars. Exato. Já. Ele viu a Xuxa e a Marlene brigando. Já Xuxa aconteceu tudo na cabeça dele. Já. Tudo. Ótima briga. Ok, bom, vocês RPG. Confabulam sobre a ontologia da caipirosca e a briga da Xuxa e a Marlene. Seguinte, o número 66 da Rodovia dos Tamoios tem um Tamoios em Feliz Deserto? É uma parede meio escura, assim, feia, com a porta dupla de ferro, assim, meio enferrujado. Em volta, só uns lugares zoados. Cara, cuidado pra não pegar teto do cara. Eu encho meu bolso de toffee. Você enche o seu... Nossa, que sacanagem. O cara tentando ganhar a vida com um serviço de motorista hospitaleiro. Assim. Eu peguei duas águas, cara, tá de boa. Sussa, demorou. Você pegou o iogurte? Só peguei o motorista mesmo. Você pegou o motorista. Vocês descem no número 66 e vocês não precisam fazer nenhuma transação, porque é assim que o Uber funciona, cara. Uma das vantagens é que você, quando você chega no seu destino, você só desce do carro, não tem nada a fazer. É perfeito, não tem... Pô, e aí, taxista, você tem maquininha? Não, tá tudo certo e vocês descem sem rodeios. Certo. Pausa para a publicidade. Uber, peça já. Quantas estrelas vocês deram pra ele? Eu dei... Quatro, cara. Três. Aí eu dei duas, pega Cês mais ou menos. Vocês dividiram a corrida, então, e cada um deu. Eu dei três porque o fogão capotou, tá ligado? É verdade. Eu tava radical mesmo porque assim. Foi culpa do motorista. É, lógico. Vocês estão de frente pro número 66, que tá. Não tem ninguém. Em volta, tipo, os caras estão... E é uma porta fodida, assim. E é só uma porta dupla fodida, assim, grandona. E tem alguma coisa, janela, nada, porra nenhuma. Janela, nada. É só um lugar bem, bem pequeno, assim, tipo, entre duas casas maiores. Uma tá, é então uma loja abrir de bebida e a outra... Cara, cuidado. Eu uso o Del Vision. Ok, vocês usam o Del Vision. E captam absolutamente nada. Porra, nada. Nenhum crime acontecendo ali. É um lugar muito inocente. Vamos entrar. Não sei não, mas vamos entrar. Vamos dar a Cláudia na frente? Vamos. Você vai pra frente que são robôs e você não morre. Tá bom. Ok. Se Cláudia morrer, a gente pega outro. Você tenta abrir a porta assim? Eu vou andando sensualmente. Vai. Isso foi sensual. Isso foi sensual. Caraca. Tá tudo sensual. Tudo funcionando. Oi. Tá de boa, tá de boa. Oi. Caiu a mesa de som, mas tá tudo funcionando. Ai, meu Nossa, Deus. E o volume tá tipo. Eu suei 20 mil vezes agora isso no sovaco agora. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Foi um dilúvio isso aqui agora. Ai, meu Deus. Tá bem, calma, segura. Vai. Vai. Que é? Ok, você caminha roboticamente em direção à porta. Eu caminho roboticamente com as mãos nos peitos. Em direção à porta. Eu não tô caminhando roboticamente, eu não sei caminhar roboticamente. Tá bom. Uma boa representação. Não é um método. Tipo de robô, tá ligado? Eu não sei, eu tô falando uma coisa muito esquisita aqui. Eu gosto da Cláudia, cara. Parece um robô. Ela parece um robô. É, parece um robô. Ela é gente boa. Uhum. Ok, você bate na porta, você o que que faz? Eu só abro a porta tá aberta, não? Não, não tá. A porta não é aberta? Ela não abre. O meu braço pode virar, tipo, uma serra? E eu serro a parada? Eu acho que você tem que seguir o seu coração, assim. Eu acho que o meu braço vira, tipo, uma serra elétrica. Do nada, porque a Cláudia invoca uns poderes. O que que vai invocar o poder da Cláudia? É, pro poder do robô. Você quer usar as palavras mágicas? Poder, ó. Poder do robô! É, vai robô! Ok, você ativa o poder robô e o seu braço vira uma serra. E aí eu serro a parada. Quando você chega perto da porta, a porta sai do lugar e bate na sua cara, assim, ó. Que? A porta inteira, assim, ó. Plau na sua cara. Jura? É, você rola no chão, assim. Caralho! Quando vocês olham, tipo, as duas portas estão fora do batente e um cara tá segurando as duas portas, assim, ó. É um cara muito colorido, ele tem cílios enormes, um cabelo muito alto, assim, ó, em espiral e, tipo, várias mechas, assim. E ele tá segurando as portas? É um fantasma do David Bowie! Ele tem, tipo, 3 metros, David contando Portas. Com o cabelo, tá ligado? Cara. E aí a gente vai cair na porrada com ele? Não, ainda calma, não. Calma. Ó, eu acho que você tem que seguir o seu coração. Eu acho que a gente deveria cair na porrada com ele, cara. Eu acho que a gente deveria cair na porrada com ele, porque ele bateu o primeiro. Exato, cara. Cara, é o seguinte, cara. Isso é uma democracia, cara. De um radical para outro radical, eu tô olhando pra esse cara é radical. A gente deveria cair na porrada com ele, cara. Mas deixa eu tentar conversar com ele antes. Deixa eu focar. De um radical. É, vai tentar racionalizar com o cara, vai. Não importa. Vamos lá. Tá, deixa o Jack Jr. diplomatizar o rolê, vai. Essa é a sua skill. Ô, cara. Tô lá no chão. Calma aí, cara. Que radical foi isso aí que você jogou essas portas, cara? Ele não jogou, ele segura ele as bateu, portas. Assim. São tipo dois escudos que ele tem, assim. É, que da hora seus escudos, cara. Muito louco. Você tem isso daí pra vender e pá. Quem são vocês? Eu sou um cara muito radical, eu tô em busca de aventuras. Seu nome tá na lista? Tá sim, cara, procura aí, ó. É Jack. Não. É João. Não. Cláudio eles... Sincero. Não. Eles botaram provavelmente como Henrique. Qual que é o nome do cara que te matou? Ricardo Eletro. Isso. Meu nome é Ricardo. Não, fala que ele mandou a gente. Ricardo Eletro mandou a gente. Uhum. Bicha, se o Ricardo Eletro tivesse mandado você, ele tinha me avisado. Você sabe que, tipo... É que o... Best friends. Vamos socar ele. Amiga, calma aí. Eu acho que a Cláudia... Eu tô sentindo no ar que você também transou com o Ricardo Eletro. Porque eu tô vendo no seu cois essa florzinha. E eu também tenho uma. Que ele me deu. Logo depois da nossa noite de amor. Foram 2 horas de paraíso tropical. Você pode passar. Ai, obrigada. Passei. Cláudio Sincera, todos? Entra no não, chat. Vocês não. Eu chupei a rola dele também, vocês cara. Vocês não, meninos. Ah, você tem a tatuagem pra provar? Tá no fundo da minha boca, você tem que dar uma olhada. Eu acho que a gente tem que... Acho que vamos mudar de cara, vamos cair na porrada desse cara. Ei, tinha que cair na porrada com o Homem Porta, cara. Ok, vocês vão cair na porrada com o Homem Porta. Fala um número. 5. Quê? Fala um número. Quê? Não é um número. 5. O Homem-Porta falou 9, ele ganhou. Porra. O Homem-Porta começa atacando. Depois que ele escolheu o número dali. Ok. Né? 1000! Ele acerta os dois, cada um com uma porta, e vocês rolam pra trás na rua. Ele é muito... A Cláudia que já passou, a gente não pode mandar pra... A Cláudia tá indo pra... A Cláudia entrou na boate já era, pra ir no banheiro. Ela tá dentro do Babadeiros Club. Vai lá, Cláudia. Cláudio 1-4. Bom, a gente tem cacetasers, não? Vocês têm cacetasers. Vamos descer o cacetaser nesse cara, tá, velho. Desce um cacetaser no cara. Ok, se desce um cacetaser no cara... E ele se defende com as portas, mas ele toma... Nossa, ele toma um puta choque, porque as portas são certas, tá ligado? A gente, tipo, uniu o cacetaser, assim, foi um golpe duplo? Não, eu acho que cada um bateu numa porta. Ah, beleza. Foi susto. Ele apanha 4 pontos de dano, incrível. Ele tá muito, muito frustrado, mas o cabelo dele tá muito mais bonito agora. Caralho. Tá muito mais legal, caralho. Muito mais pra cima. Peraí, cara, seu cabelo tá muito bonito. Deixa a gente passar... gente acabou de dar um choque no brother, tá ligado? Tá mesmo? Tá muito, cara. Posso tirar uma foto e botar no meu Instagram? Ah, pode. Pronto, tirei uma foto dele botando no meu Instagram. Posso ver? Olha aqui, ó, que bonito. Pode tirar outro? Pode, claro, vai. Não, vira, a luz não tá boa, vai mais pra trás. Ele vai mais pra trás. Vai um pouco mais pra trás. Ele vai um pouco mais pra trás. Mais um pouco pra trás. Ele vai ligeiramente um pouco mais pra trás. Aí a gente tá desconfiado. Aí a gente fecha a porta antes dele ver e aí a gente Mas entra. Mas ele é a porta. Cara. Ai, ele... que merda. É o porteiro. Ele é a porta. Falhou miseravelmente, velho. Aí eu jogo o celular nele. E aí a gente entra correndo pra dentro da boate. Ok, ele tenta pegar o celular porque ele sabe que é caro, mas ele se atrapalha porque ele tá segurando duas portas e vocês entram. Vocês entram, vocês entraram. Yeah! Tá, e aí como é que é o Babadeiro Club? Seguinte, vocês entram, tem um corredor escuro assim e você tá no caixa, tá ligado? Uhum. Daí, tipo, tem um segurança de terno ali, ele tá muito entediado. Daí tem, tipo, três caixas. A Cláudia tá conversando com a última caixa e a caixa do meio chama você e fala: ah, próximo. É, tudo bom? Qual é o seu nome? Eu sou Radical, cara. Esse é o seu nome? Esse é o meu nome, eu sou Radical, cara. Telefone pro contato? É 9. 9. 9. Radical. 9. 9. Ah. 8. 9. Aham. 9, é esse. Vocês estão juntos? Tamo. Eu vou dar uma comanda só, tá? Beleza. Tá, ela te entrega uma comanda. Louco. É, você passa pela porta e entra num lugar, tipo, completamente enevoado, assim. O cheiro de cigarro muito forte tá rolando nos seus pulmões. Tá rolando um beat frenético? Já tá nós três juntos não, de novo. Não, mas rola muita... É, vocês estão juntos. Você pegou a sua comanda? Peguei. Ela te avisou que se perder a comanda é R$200, né? Não. Mas filha é, da puta. Ó, é, se fuder, então. Se ela cuida, ficou tá falando aí. Do ex dela? Vamos todo mundo guardar no mesmo lugar. Não bebe nada do copo de outra pessoa. Cara, vocês querem deixar no meu bolso? Vamos. Passa a comanda que eu deixo no meu bolso. Posso beber tá, do você copo. Guarda todas as comandas. Bom, são duas só. São duas comandas só. Mas tudo bem. Tudo okay, bem. Vocês estão no fumódromo. Tipo, tem uma galera fumando, assim, um monte de gente falando, um monte de. Galera descolada. E tipo, mal dá pra ver porque muita fumaça, assim. Vamos dar um rolê e procurar coisas. A gente precisa chamar a véia, né? A gente pode... Vamos testar o... Cara, vamos testar o... Como é que é o... Porra do nosso foco? Del Vision, cara. Vocês usam o Del Vision e, tipo, vocês captam vários crimes. Tem, tipo, várias pessoas falando que não entenderam Britney 2007... Tem várias pessoas falando que o último disco da Carly Rae Jepsen realmente era bom, porque tá na lista da Pitchfork Melhor 50 do ano. E tem um cara ali, tipo, mijando no canto, tá ligado? Porque ele não quer pegar fila do banheiro. Sus. Mas é, acho que sus. Isso é dos meus. É. Lá no fundo vocês veem a porta de um elevador, assim. Bora lá. Bora lá. A gente segue até lá. Ok, vocês vão rumo à porta. Não, peraí, mas a gente tá na pista de dança, né? Não, vocês estão no fumódromo. Que música tocando? A gente vai atravessar o pista de dança até chegar no elevador? Fumódromo, cara. Então, mas o elevador dá pro fumódromo, sim. Não, vocês estão no fumódromo. A gente vai entrar na pista de dança. Vocês vão entrar no elevador. É. Dá, que dá direto pro fumódromo. É. Não dá tempo de dançar, cara, para! Eu entendi, não dá cara. Tempo, a gente tem uma missão. Eu sei que tá tocando Britney, alguém, não alguém dá. Alguém entendeu, quer explicar pra ele? Como... Eu só queria dar uma dançada, mas vamos lá, cara. Cê, não, vocês não tem música, vocês estão no fumódromo. Então, é um lugar de galera descolada, cara. Eu danço sem música, cara, não tem importância. E a gente vai até o elevador. Ok, vocês vão até o elevador, mas um cara dançando. Entra no seu caminho. Dançando. Eu também tô dançando. Ele é um cara, tipo, muito glamurosamente vestido só de cinza e ele tem, tipo, três cigarros na boca, assim. Caralho. Ele fala, tipo, pra pegar o elevador, vocês precisam passar por mim. Porque ele tem. Ele não tirou os cigarros pra falar com vocês. Aí eu não posso pegar o cigarro da boca dele? Você pega. Pego os três? Os três. Um pra cada. Um pra cada. É, ok. Ele fuma cigarro. E é maconha. Não, é. Por favor, isso é uma casa de família. Pô. Babadeiro Club é um lugar respeitado. Você acha que isso faz esse tipo de coisa aqui nesse podcast? Isso faz esse tipo de coisa nesse podcast. Ele, agora que ele tá sem cigarro. Ninguém fuma uma coisa nesse podcast. Se vocês querem pegar o elevador, vocês precisam passar por mim. E daí ele, tipo, faz uma pose assim de luta. Mas o que que é? Tipo, bater em você? É passar por ele. Tá, então vamos bater nele. Vamos bater de novo? Não, vamos, né? O cara falou, você tem que passar por mim, acho que é o único que a gente sabe passar pelas ele pessoas. Ele tá muito, muito, muito perplexo com a discussão de vocês. Vocês não são daqui, né? O nome de vocês tá na lista? Tá, não, Vocês nunca vieram, né? Ah, eu tô muito indignada com esse cara, porque ele tá sendo um babaca. Escuta aqui. Eu não sei como que deixa essas pessoas entrarem. Seguinte, o Babadeiros Club tem 7 ambientes. Pra passar pra cada ambiente, vocês precisam passar pelo guardião do ambiente, cara. Tipo, ai, meu Deus. E eu sou o guardião do fumódromo. A gente tem que bater em você? Se você conseguir. Então vamos bater. Então vamos ser Eu odiei essa atitude dele. A gente joga o cigarro na cara dele pra. Ele pega na boca. Pega com a brasa pra dentro da boca e ele fuma mesmo assim. Nossa! Ele é muito profissional em cigarro. Caralho! Eu vou tirar o cigarro de novo, vou queimar ele. A gente não fez rachim ainda, né? Fez o quê? Rachim. Não, Henshin. Henshin. Eu tenho. A gente não fez isso. Qualificado pra esse jogo. Eu tenho estalinhos mágicos aqui pra jogar nele. Daniel. Você tem? Tenho. Tá. Mas, Daniel, é hora, cara. Não, levanta, cara. Que história é essa, cara? Um, dois, três. E... Nossa, ainda bem que vocês levantaram pra isso. A gente se transformou. Okay. Vocês se transformam em Dell Rangers. Vocês estão prontos para a batalha agora contra o Imperador do Fumódromo. Escolhe o número. 1 milhão. Boa, obrigado. Não vai bater 1 milhão. Você começa. Não, mentira. Deixa eu rolar, vai. Você é o primeiro, Falcão. Ok, o Falcão começa. Vai. Eu dou um caça-taser. Você atinge ele com caça-taser. Mas você atingiu um homem falso e se transforma em fumaça. Caralho. Imediatamente. Ele é desses vilão chato. É, ele é desse vilão. Puta que pariu, viado. A gente tem que pensar em algum jeito de. A Hell é a próxima, é o seu turno. Eu já sei. O que você faz? Como é que mata esses vilão chato, geralmente? Como? Eu tenho um negócio que atira a distância. Que negócio? Um estalinho, que é... Joga um estalinho nele. Ok, você joga um estalinho nele. Mas... O estalinho vira bom, é um estalinho mágico. É um estalinho, não é qualquer estalinho. Seu estalinho mágico atinge ele na cara, mas ele se transforma em fumaça também. Puta, tem que ser outra coisa, gente. O que é? Eu olho pro meu redor pra ver se eu acho alguém bebendo uma garrafa d'água. De quê? Tem algum fumante bebendo água. Ok, Com gás. Tanto faz. Tem um cara com um copo de água com gás. Então, eu tô fazendo uma cara de nojo, porque é muito ruim. Então assim. Peraí. Me dá um gole, cara, eu tô com sede. Não. Mas é só um gole. Cara. É necessário, cara. Eu jogo assim que nem a propaganda do Campari. Você joga e ele vira fumaça também. Porra, cara. Mas tem, tipo, mais uns 3 aparecem no lugar. É gremlin essa porra, não joga água não. Joga, porra, sei lá, goza na cara dele. Vê se mata. Ele atinge o Falcão com um murro na boca. E você, tipo, os seus pulmões são preenchidos de fumaça e fica tossindo muito. Você perde 2 pontos de saúde, assim. E é grande chance da sua mãe ligar agora e falar, você tá fumando? Mãe, eu estou. Ok, é o seu turno novamente. Mas você tá debilitado por causa da fumaça. Eu consigo falar. A gente consegue pensar estrategicamente. Eu tô entrando numa pira de que não é ele que tá lá, é tipo espíritos. Então Cláudia. Tem outra pessoa que tá controlando ele lá. Eu achei que era isso que você tava procurando quando você tava bebendo água. Olha eu pirando. Tem uma pessoa de verdade. Cadê o cara do controle dele, tá Cláudia, espíritos. Cláudia. Eu sei que você não gosta de lembrar desse momento do seu passado. Fala pra mim. Mas a gente vai precisar daquele seu nariz mágico, cara. Vamos. Porra, a gente vai precisar do seu nariz mágico. Próxima vez que esse cara virar fumaça, você cheira tudo, cara. É verdade. Eu sei que você não gosta de lembrar disso. Eu sei que foram momentos terríveis na sua vida de robô, tá ligado? Olha, eu sei que tinha ficado no passado e eu tô muito traumatizada ainda, mas eu vou fazer isso pela gente. Tudo bem. Okay. Tipo, loucamente, pra ele virar fumaça, daí tipo, ela faz só esse rolê. Show. Fechado? Show. Fechado. Beleza, o que você vai fazer então? Eu tô atacando loucamente. Eu dou uma voadora, né? Vocês atacam loucamente e todos se transformam em fumaça na hora, assim. Todos vai. Cláudia, vai! Okay. Cheirei tudo! Você aspira. Deu uma sede depois! Puta que pariu! Você cheira tudo e antes que a sede chegue, você aspira toda a fumaça do lugar, assim, e agora dá pra ver as pessoas. Elas são muito mais feias do que eram um momento atrás. Mas você sente um negócio preso no seu nariz. Tipo, atira pra cima, assim, tá ligado? Aí eu vou dar um... Você dá uma catarrada violenta e um cartão cai no chão. Olha lá. Que tá, a gente pega o cartão. É um cartão com um chip, tipo um cartão. Tem uma foto do Charlie Brown Jr. Yes. É uma foto do Chorão. É uma foto do Chorão. Uma foto do Charlie Brown Jr. É o campeão, o Chorão, todo mundo. Tem uma foto do Sandy Jr. Que é uma pessoa só, não são duas, é uma entidade. Os filhos do Chitãozinho Chororó. Vocês apanham o cartão no chão e tipo, vencemos. É um cartão com a. Aparentemente. Agradeçam o meu passado. Galera, aqui no meio. Aqui no meio. Eu boto aqui no meio, a mão. Não. Bota a mão aqui no meio, Daniel. Não? Bota. Aê! Uhul! Equipe! Pior líder, foi, né, cara? Capitão Planeta ficaria decepcionado com a gente. Nossa, péssimo. Vamos entrar no elevador, então. Ok, vocês entram no elevador e, tipo, tem 7 ou 6 botões, não sei, uns desses aí. Uhum. E cada um tem uma entrada pra um cartão do lado, assim. A gente bota o primeiro no Charlie Brown ali. Ok, vocês inserem o cartão com a foto do Charlie Brown Jr. e apertam o botão pro andar de baixo, é isso? Sim, não sei, você que me diga. Não, vocês estão fazendo. Sim, é isso que a gente está fazendo. Pode ser, sim. Concordo. Vocês descem um andar e entram num lugar, tipo um lounge, assim, com várias luzes vermelhas e um bar enorme, assim, ocupando a parede inteira no fundo. Caras, eu não sei vocês, mas eu tô afim de um drink. Justo. Pode ser. Cláudio, eu sei que... Olha, assim, eu tinha 14 anos quando comecei a quebrar as feições do meu rosto, como eu já contei anteriormente no outro episódio. Então, assim, o drink pra mim não é nada, né? Não sei. Ok, tem várias pessoas, tipo, muito, muito bem vestidas, assim, tomando uns drinks falando... e vocês caminham em direção ao bar, é isso? Isso. É, a gente vai até o bar. A gente vai tomar um drink lá no ao bar. Ao mesmo tempo vendo se tem alguma coisa. Ao mesmo tempo olhando pelo Del Vision. Dando uma conferida. Vocês encaram o Del Vision, tem várias pessoas que deviam ter parado de beber. Tem um cara vomitando ali. Tipo, o Del Vision indica que não é um crime beber até vomitar, mas é crime moral que as pessoas estão fazendo com ela mesmo. É um crime de dignidade, né? Nossa, que vergonha. Sabe? Ai, Del Vision, quem nunca, né? Por favor, né? E vocês chegam no bar. Um cara com um corpo tipo, muito, muito, muito forte assim sai de trás do bar e recebe vocês. Ele tipo, parece um vilão do Mega Man, assim. Eu falo pra ele, cara, descola um old fashion aí pra mim. Ele fala, tipo, essas não são as regras, cara. Você está no território do Barman. E daí ele salta de trás do... Ele salta de trás do balcão e cai atrás de vocês e fala, tipo, as regras são as seguintes. Nessa batalha, a cada turno, a gente toma um shot. Putz. E a cada shot, a gente fica pior na Tem batalha. Tem breja ainda aqui? Se a gente pudesse tomar esse shot na vida real, o negócio ia começar a ficar bom. Isso ia ser legal. E quem vencer, vence, ele falou. A gente tem isso aqui, por enquanto a gente usa brejas. Vamos lá. Beleza. Vocês estão prontos? Porra? Para a treta? Nasci pronto, cara. Nossa, todo mundo em volta tá tipo, ai, finalmente eu tava muito sem assunto, eu vou só fingir que eu tô assistindo, muito distraído com isso. Tem gente filmando com o celular, então? Tem várias pessoas filmando com o celular. Elas estão tipo, nossa, que look lindo deles, eu adoro Colan também. Nosso look é fantástico mesmo. Tá tipo as pessoas aqui do bar que estavam só fingindo, então prestando atenção. Sim, muito bom, muito bom. É bom quando a vida real entra, né? Tipo, um braço dele tem uma mão e na outra ele tem tipo um canhão assim. E tipo, ele prepara o canhão carrega, ele gira e faz vários barulhos assim. E ele tipo serve 4 shots. Quatro shots? Okay, da hora. A gente tem que vamos tomar, foda-se. Não, vai. Ok, todo mundo vira, vocês fazem. Vocês querem fazer alguma piada de bêbado da cervejada do Mackenzie, sei lá. Tipo, o quê? Desde que ele bebe? Você fez faculdade? Você fez faculdade? Pra fazer. Sim, cara, eu fiz. Eu sou formada em faculdade. Em brejas, você é faculdade em brejas? Não, uma vez eu fiz um semestre de geologia e eu fui leiloada por uma caixa de cerveja. Leiloada? Caralho. Foi, eu era a única mulher da minha turma. É porque você fez geologia, cara. Né? É. Geologia, velho. Geologia. Que louco, o que você aprendeu? Muito mais legal do que pedras. Pedras, altas pedras. Caralho, cara. Mas eu me formei em automação industrial. Ó. Caceta. E hoje tá aqui com a gente, olha só, gente. E agora eu tô aqui. Que história de falando vida. Falando umas bosta. Falando umas bosta. Agora eu tô aqui falando de masturbação, é assim que meu pai queria que minha vida fosse. Você vê. Justo. Mas okay. E aí? Tá. Eles estão todos bêbados. Okay. Eu tomo um shot e eu viro outro personagem. Cláudia, sincera, agora virou outra coisa. Qual coisa? Cláudia é loucona. Qual... Só vai descobrir daqui a okay. pouco. Ok, primeiro turno é seu. Você pode começar. Vai. Como é? Quem é que são os nossos... É o barman, né? É o barman. Dá um leve. Dá um ele, soco, ele que vem em mim, quem é que começa? É você que começa. Joga o drink, joga o drink na cara dele. Joguei o drink na cara dele. Falei, que? És me pero. Cláudia agora é espanhol. Eu não sei hablar. Quando eu estou muito bêbada, eu começo a falar em espanhol. Pero que sim, pero que não. Ai, acabou! Fechei, chega! Eu se puedo! Eu queria um bom momento pra acabar, mas esse é o melhor momento, cara. Eu se puedo, eu sou um peroguia, tudo! Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos que vieram, sobreviveram à PM, à chuva. Muito obrigado, uma salva de palmas para todos nós e todos vocês. Se você quer mais Max Rebel na sua vida, maxrebel.com. Toda quinta-feira aqui no Frei Café e Coisinhas, rua Frei Caneca 703. Eu não sei. 703. E venham, que é divertido. A gente bebe, a gente fala várias bostas e é isso. E muito obrigado aos meus colegas. Muito obrigado, Hel Ravani, por aparecer aqui mais uma vez. Paula, muito bom. Me chamem sempre, agora eu moro em São Paulo. Sim. Quando eu tiver bêbado, sem ter o que fazer, é verdade, eu apareço aqui. Agora, você oficialmente mora em São Paulo. É. E voltamos semana que vem, é isso? Semana que vem. Então tá, muito obrigado, galera. Valeu, falou.